Muita pressão agora. Sendo da 1-0, rebota com 3, aguardando o carona. Então 363, ponto prosseguir o táxi, ok? Pista em usa 28 ainda, via Alfa, e mantenha antes daquilo para dar passagem à nave da Oxané, que acabou de pousar. Para ela ter acesso a Kilo, a Taxi Kilo, para o pátio 3. Para prosseguir via Índia, mantenha-se daquilo. Índia Alfa, mantenha-se daquilo, tá 3663, ciente do Oxané, que vai ingressar naquilo. Gente, nada, bom dia. 63 no 1, prossegue o táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Seu portão é o 01, pátio 1-01. Pode prosseguir via Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 01. O que chamou foi o Julieta Anzu. Alfa Tango Tango? Controle Salvador, voo 9822. Controle Salvador, voo 9822. É o. Só confirmando então, é o. O que eu tenho aqui é o Palma Tango Gilete Tango Zulu 090 Paracaju, é o senhor? E daqui o seu plano que eu tenho aqui com o Gilete Tango Zulu Paracaju 090. O senhor está falando que o desengativo agudo é o Alfa Tango Tango, correto? Então, ok, vou entrar com a sala extra, ver se ela tem essa notificação, essa CHG, para poder liberar o senhor, ok? Salvador, voo 9888. Só prosseguir até o ponto de espera 28. Lá no ponto de espera, chamar a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0 no 4. Falou, Chanel, ingressando naquilo, prossegue até o ponto de espera 28, chama 883, ajuste 1014, TAN 3663, obrigado. Muito obrigado pela paciência, TAN 3663. Nossa, faz parte. O número 605, possível é o portão 07. Para ingresso no 7 aqui, ele que vai ele abandonar a faixa amarela devido ao alagamento do pátio. Sim. O Baitolo 401 está autorizado início do táxi, consiga táxi via Kilo, Alfa, até o posto 28, como número 2 no ponto de espera. Observe o Nador Chané taxiando no pátio 3. Pode esperar 2 minutos, chamar a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0 no 4. Ajustando. Eu não tava no Vitor, número 2 para a cota, ok? Aguarde. Gente, aguardando com o meu Vitor. Sul para Lapa, nível 080. Afirmativo, afirmativo. Petrolina, ok? É 080, será coordenado agora. Salvador, são 3663, ponto de espera, pista 28, pronto. Salvador, são 3663. 3663, a Lima mantém, cabeceira 28. Lima mantém na 28, são 3663. Já teria nossa autorização? Tive, estou em contato com o setor Recife e ainda não possui autorização, ok? Estou em contato com o setor Recife. Guarde mais dois minutos para a COP, por favor. Prevista da Eldina? Após a decolagem, mantém pro até 3 mil pés após iniciar a curva na saída gole. A livre decolagem, pista 28, vento 290 graus com 07 nós. É isso aí, 63. Mantém a pro até 3 mil após curva esquerda na gole. 3663. Aqui está bem a autorização? Papa, Romeu Vila, na escuta? Na escuta, pronto para a copa. Se você for decolar 28, estou com vento de 1, vento de 1, quais são? 290 graus, 07 nós. Confirme a mensagem, decolar de. Na pista 28, o Triunfo Papa, Romeu Vila, devido à solicitação do controle, tem condições? Afirma isso. Guarde um minuto para a copa. Batendo 401 na linha e mantém, cabeceira 28. Linha e mantém, cabeceira 28, 09. Ao 35. Autorizado com fome Aracaju, 110, decola 28, direita, saída Conde, controle 11935, aciona 0264, trecho Papa Romeu Vitor, está pronto para acionar. Está posicionamento de táxi, até o, chame agora a torre 112.3, posicionamento de táxi, o tempo Papa Romeu Vitor. Para a torre, 118.3, muito grato, bom dia. Salvador, nosso cordial bom dia, esse é o triplo Papa Romeu Vitor, pronto para acionamento, a galera está. Triplo Papa Romeu Vitor, livre acionamento, a galera está, repose quando pronto o táxi. Tomará pronto para táxi, Romeu Vitor. No 401, livre decolagem, pista 28, atende para a pista molhada. A decolagem mantém pro até 3 mil pés. Vento 300 graus com 062 nós. Tentará iniciando a pista 28, 923, copia? Prossiga no 923. Salvador, Aracaju, quais são? Guarulhos. O 360, aeroavião Turismo 50. Decolado 28, curva esquerda, subida Goleval, após direto Wildes. Goleval hoje é o perfil 5573 e o controle 119, esse 935. 360, Turismo 50, decolado 28, curva esquerda, Goleval, Eval Wildes. 5573, 11935. Voo no 923. Confirmação, transponder? 5573. Afirmativo. O gol no 9923, portão 4, você entrou para o pushback, por favor. Tá lá, pronto, por favor. Direita, senhor, para levar as formações, senhor, no eixo. Aguarde governação com controle. Alfa Tango Tango, copiar. Onda 28, baixar travado. Continua aproximação, aguardando instrução. É posto visual com campo, baixar travado. Paciente, 3454. Código 0253. Frequência do controle em 119.35. Informo que irá ficar sujeito ao tráfego da 28, ok? Colou os 29, chama o controle agora, 119.35. O mesmo irá coordenar o desvio. 119.35, agradecido, senhor. Caso visual, autorizado pouso por 3454. Livre pouso, pista 28, vento 290 graus com 629. Já avistou baixar travada? Avistou o 3454. Livre pouso, pista 28. Livre pouso, 28, 3454. Atento, pista molhada. Ciente, 3454. Ele tá no pátio 5, correto? Não, estacionamento, táxi e decolagem, chama agora a torre em 1 no meio decimal 3, tem um ótimo voo e muito grato pela paciência. Vou confirmar pela boa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, livre acionamento, reposto quando pronto o táxi. Acionamento 24. 923 autorizado, pushback e acionamento 04 portão. Informo para o senhor, restrição irá após decolagem, irá manter pro até 3 mil pés antes de iniciar a curva. Mantenha pro até 3 mil após curva esquerda e terceiro da gole. Afirmativo, decola, mantenha pro até 3 mil depois do terceiro da gole. Igual no 923. Ativo, chame o táxi. E depois chamará para o táxi, no 923. É 3454, se o solo for os 30, poderia confirmar o teto que avistou? 900 pés. 900 pés. Firmo. Gente, prossiga o táxi via pista. Ao liberar na taxiway Bravo, mantenha a posição na taxiway Bravo. E chama o solo em 121, decimal 9. Mantém na Bravo, 219, até 3454. Salvador, o triplo Papá Romeu Vida estacionado, pronto para o táxi com 062 no POB, 4 de autonomia, alternando restrição. Triplo Papá Romeu Vida, livre de táxi, reporta táxi aí, Papá. Livre táxi, reporta na Papá, o Papá Romeu Vida. Na escuta? Prossiga 923. O comandante é com ele agora com o Centro Recife, ok? Ele está solicitando, está perguntando se o senhor tem condições de decolar até os 4-5. Tem um slot de decolagem do senhor até os 4-5. Tem condições? Tem, afirmativo. Tá Então, chame para o táxi. Chamar para o táxi, canal 23. Solo Salvador, é o TAN 3454, Livorno Bravo, você escuta. TAN 3454, prossiga via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, TAN 3454. Alfa Tango Tango, Fatio 5, livre táxi, reporte para o cruzamento, corrigindo para o ingresso, pista 35. Aqui o Zulu, estou com relação com o Centro Recife, mas duas vezes eu pago sua cópia. Para o táxi, o Golão 923, 117 a bordo, 413, de autonomia alterno Galeão. Então, meu Victor prossegue cruzamento após Quebec Mike Lima. Na Lima, chama o solo 121-9 para o ingresso no pátio principal. Está autorizado o cruzamento e prossegue táxi Quebec Mike Lima com o solo 121-9, triplo Papa Romeu Victor. Torre TAN 3602, bom dia. Agradeceremos. Afirmativo, Índia Alfa, no ponto 028-183-1014, ajuste, 9926, obrigado. Informo, teste estimado de 900 pés, visibilidade de 4 mil quilômetros. Ajuste no 014, vento 290 graus com 07 nós. Reporte de baixada travada, visual cabeceira 28. Para baixar travado, 3 milhas da cabeceira, reportar a visual. Alô, 9605 da Gol. 605 da Gol, para o Galeão, confirmando o nível para você. Mais um instantezinho. 36? Aceito, 36. Muita guarda de cópia número 2. Número 2, o senhor ainda vai coordenar o nível? Estado Pouso, cabeceira 22, 3602. Toda extensão, confirme. Confirme? Toda extensão? Afirmo. Obrigado. Então, por gentileza. 38, então será qual é a hora? Grata. Torre Salvador, Guardião 02. Confirme, o Guardião 02 chamou? Confirmo, em Itapuã. Guardando instruções para pouso no, na 197. Sente, Guardião 02, mantenha a vertical de Itapuã, aguardando instruções. Guardando instruções, 02. Sem condições a presente, direto para o 4, vento 290 graus com 612 nós. O Guardião 02, afirmo, seguindo direto, 44, 02. Reporte na final para pouso, pátio 4. Vamos lá na final, 44, Guardião 02. TAN 3602, vai desviar na Delta. TAN 3602, seu solo foi os 36, livra à esquerda, mantém a posição da Alfa e chama o solo 121-9. Mantém a da Alfa 219, obrigado. Confirme o teto que avistou? Avistou 800 pés. Sente, 800 pés, grato. Chama o solo 21-9 antes da Alfa. Obrigado. Solo TAN 3602. TAN 3602. Prossiga via Índia até o portão 03. Índia 03, já. Papai Romeu Vitor, ok? Informo um pouco de água entre a gate 8 e 11. Condição de prosseguir o... Condição de prosseguir o táxi? Então, o Papai Romeu Vitor, ok? Irá seguir o follow me, ok? Na Lima até a liberação do mesmo, o Romeu Vitor. Gente, está visual com o follow me e aguarda a liberação do Papai Romeu Vitor. Escuta a intenção de seguir para Lauro de Freitas, ou pelo litoral ou por dentro, for melhor para a torre. Sente, aguarde, temos um pouso agora, eu acho. Aguardando. Guardião 02 é na final para o pátio 4. Livre pouso, pátio 4, vento 280 graus com 612 nós. Usará no pátio 4, guardião 02. Corre, gol 1888, sinal, baixo travado. Visual com campo, gol 1888. Negativo. Reporte visual, o início na emitida. 888. Visual agora. Eu acho que essa frequência livre no corte, se o solo for os 38. 1888, visto, atenção, certo. Livre pouso, pista 28, vento 290 graus com 07 nós. 88. Da 35, com curva A, esquerda, no, na subida Momo, após DCT. Momo DCT, 5006, código, controle 1935. Correto, para o Patico. Aqui, ó. Regulamento de decolagem, torre agora em 1 no Rosimal 3, ajuste no 0 no 4, confio em teu B. Passou 4 agora, não vai, está batendo para a cidade. Muito bom voo. Alô, Papa Romeu Vista, instruções para o táxi. O Romeu Vitor, quem pode prosseguir o táxi via Juliette e Alfa e mantenha antes daquilo, mantenha-se daquilo inicialmente para o prosseguimento do táxi. Juliette e Alfa e mantém antes daquilo para prosseguir, aguardando autorização, Papa Romeu Vitor. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, 888. Bom dia, 988, prossiga o táxi Alfa Kilo, parte 3, e aguarde para ingressar no parte 1. Alfa Kilo, Express, ou 988. Está em Lauro de Freitas, afastando quantas milhas? Até Buraquinho, no máximo, 3 milhas. Sente, mantém agora a plano de Buraquinho, e chama o controle, 119.35, Guardião 06. 119.35, seria melhor manter sua escuta, que vou manter aqui a TV. Sente então a faixa e reporte na vertical do buraquinho, Guardião 06, mantendo a minha escuta. A sua escuta. Está iniciando o sobrevoo lá de frente. Sente. Papá, papá, Alfa Tango Tango, ali mantém cabeceira 35. Chanel 63, 1-1. Confirmando o nível para Guarulhos, 320. Aguarde coordenação, agora o número 2 para a cópia. É, confirmando sua saída, senhor Dael? É, tio, 28. Está previsto a Gole, como é o aerovião, pelo 50, a Gole, Eval, Ildes. Trato. Prossiga. Após a passagem do Boeing, pode prosseguir via Alfa até por esperar do 28. Lá chamará a torre 1 no decimal 3, ajuste no 0, no 4, em ótimo voo. Autorizado via Alfa até o ponto de disparar do 28, chamando a torre 1 no 8, decimal 3. Obrigado e um bom serviço. Igualmente para o senhor, muito obrigado pela paciência. A curva esquerda na saída Gole. Afirmativo, irá iniciar a decolagem na 28, mantém a proa até 3.000, depois curva à esquerda para o Gole, 1923. Gente, informou um tráfego tipo helicóptero Polícia Militar de Salvador no setor norte, mantendo 500 pés. Não interferirá na sua decolagem. Tem livre decolagem, pista 28, vento 290 graus com meia dúzia nós. Gol 1923. Deixe do tráfego mantendo a proa até 3.923 iniciando. Quem é o Chané que chamou? 63 o Bruno. Gole, Eval, Gole, Eval, Eudes. 7, mantenha a posição, Alfa Tango Tango. Bom, 923, decola de Salvador aos 41, chama o controle 119.35, bom voo. 1935, 1923. Guardião 06, o solo voltando? Confirma o Guardião 06? 7, mantenha o presente setor. Temos uma decolagem agora da pista 35, na saída com onde? Permanente, está mantendo agora no máximo 500 pés no setor, na sua escuta permanente. 7. Alfa Tango Tango, informa o tráfego, Polícia Militar de Salvador, mantendo 500 pés, setor de Lauro de Freitas, setor norte. É, livre decolagem, pista 35, vento 310 graus com meia dúzia nós. Alfa Tango Tango. Lima Kilo Zulu, visual com Alfa Tango Tango, o Charlie 402, iniciando a rolagem na 35. Após a passagem do tráfego, a Lima tem cabeceira 35. Torre, o triplo Papa Romeu Victor está próximo ao ponto de espera da 28, está pronto. Centro, triplo Papa Romeu Victor, mantém a ponto de espera do 28. Tem ponto de espera 28, Romeu Victor. Alfa Tango Tango decola de Salvador aos 44, controle 119.35. Tá forte, é o gol também é 05. Tá autorizado Salvador para Galeão, nível 380, aerovia up 04, decola da 28, está restrito inicialmente mantendo por até 3.000, após curvará à esquerda no perfil Goleval Crate. Código 5012 e a frequência do controle é 119.35, gol 1605. Ah, só pode confirmar a gente está restrito até 3.000 ou não tem prova até 3.000 pés depois de curva esquerda na terceira da guarda? Afirmativo, afirmativo. Ah, mantendo prova até 3.000 pés, ok? Após a colagem. Aí, após 3.000, aí o senhor inicia essa curva. Tá afirmativo, tá autorizado Galeão, nota Zoluna 4, nível 380. Decola no na pista 28, mantém a prova até 3.000 pés e após no perfil da Gole Eval Trade com curva esquerda 5.0 do 2 do transponder 1935, com controle de saída para o gol 605. 7.0, sai do portão, chega quanto para o pushback essa hora? Chamará no portão 7.605 da Gol. Xanem 6391, copia? Isso, Xanem 6391. Já o Salvador Guarulhos, nível 320, aerovia Peruí 50. Decola da 28. Está restrito inicialmente, mantendo pro até 3.000 pés. Após irá curvar à esquerda, no perfil Goleval Eudes. Código 5015 e a frequência do controle em 119.35. 0 graus com 05 nós. 0, 1, 5. Torre, por gentileza, confirme para o triplo Papa Romeu Vitor o tipo de equipamento que decolou na nossa frente para Aracaju no 090. Um Charlie